Eu preciso encontrar Jesus. Eu preciso tocar nele. Dizia uma mulher que padecia há 12 anos de um grande mal. Eu preciso tanto ser curada. Eu preciso tanto dessa bênção. Eu não abro mão desse meu desejo. Irei buscar Jesus. Sei que muitos da mão da morte Ele já livrou. Ele é o Messias prometido que viria, o libertador. Com o Mestre a seguindo pelas ruas, uma grande multidão. Cansaço, dor ao homem que a fez parar. Ela acreditou, não duvidou, rompeu a multidão e tocou em Jesus. Tocou em Jesus e foi curada. É só crer, Ele escreve para a sua vida uma nova história. Porque nada é impossível para quem tem fé. Estenda a sua mão e toque em Jesus. A mulher do fluxo de sangue tocou com fé e recebeu a unção que saiu de Jesus e ficou curada. Toque com fé e receba o seu milagre. É só crer, Ele escreve para a sua vida uma nova história. Porque nada é impossível para